obrigado, então, bom dia. Bom dia, Golden 771, tráfego avistado, pouso autorizado, 5.0, vento 0,60 graus, 129, altitude 0,02, X-ray off, Fox, fechado, medida total. Vento 271, vento pouso autorizado, 5.0. 0, 4, 5. Salvador, Federal 9982, bom dia, decolou, cruza 2.500. Federal 9982, pode rodar, cruza na medida de 330, via saída média. 330, via Momo 9982, pode rodar, Momo? Direto do Momo 9982. Direto do Momo 0, 2, para 2, Muito obrigado, senhor, por ter vindo até lá, professor. A porta está desligada, é o salutador. Agora não, 2682, estamos com 3 Salvador, 120, decimal 80, boa. Obrigado, senhorito, 208, deixa eu lembrar 3, 1, 2. Gol, 960, descarga autorizado, curso, cristal na 0, vento 0, 7, 0, grau 0, 9, 9. Tive pouso na 1, 0, gol, 1, 60. 3, 1, 2, contigo. Após 2.000 pés, vou direto de Jama, foi Jamaracaju. Ok, 2.000 pés, Jama, Jamaracaju, voa ao Xamé 3.2 para o 3.5.0, agradeço. Thank you. caderno de colagem, siga para a linha de voo 100, sem instrução, apresente direto de chão. Autorizado de colar, então, na 7.080 graus no 4 anos. A gente vai fazer a formação para a Cidurina, a Cataquia, o Sr. Luiz 550, iniciando o colégio da pista da Lota, da Cidurina. uma papatil decolada 43, São Paulo, Salvador, 2.8.0. 2.8, obrigado. Passando contato com a decolagem, do Paraná, 2.3.5.0. Após 2.10, pelo Paco Presente, vou direto de Almo e após o Jamal Cadê. Direto para o Oscar, mais um que você segue direto para o final do ano 7, depois do momento do final do ano. informação que agora recebeu uma charge passando em vez de voo 06 agora. Eu acho que eu gostei, só que eu vou usar na rota de mais um pouco. Já está autorizado de colar. afastivo, chama de 6, chama de 5, decimal 4, 5, alternando 2, 6, decimal 8, 5. Serra do Eco, na presença do controle 1208. 208, uma Vitória, Planalto, Blue Pass, a gente na 012, a porta 201 do Salvador, com a gente vai ficar com o Passamos os dias de hoje, que presente e não tranquilo com a gente do compromisso para o dia. Foi direto Luna, isso para 3.010, a gente na 012. Eu vou fazer o que eu quero fazer aqui. informação elétrica, a missão 3, sistema 2000, último ao zero, terreno 28, último ao 8. posição, fui direto de uma, desça para 5 mil pés. Existe uma zero na descida. Eu de inglês, 139. Você age lá de controle? Pode até ajudar que o controle se chegue no regresso do Salvador. Na prática também, conhecimento do controle do setor já adianta. É 3296, você para 2010, adiciona 012, utilizando o final do procedimento do setor, adiciona 0 do Salvador, a posse estabilizada. Romeu, Foco Tranquila, continua de tudo? Tem entrevista em Salvador, no 012. Sequence 128, decimal 35, disenable 125, decimal 1. está a final do procedimento de LFC, que é o Salvador, 1-2, 1-8, 9-5.